que não desvia olhar dos neguinhos. Que haja mais do que o multimaneiro pra abrir os caminhos. Que haja mais do que a blazer pra contar os dias dos nossos filhos. Que haja mais que os parceiros pra não se sentirem sozinhos. Que nenhum de nós que se levanta caia por cobiça. Que nossas gargantas não aceitem engolir injustiças. Que nossos olhos alcancem 360 graus. Que nossos pés não vacilem em meio à vontade dos maus. Que nossas mãos larguem as armas, não aperte gatilhos. Que nossas mãos empunhem espadas, que se aguste os sentidos. Que nossas mãos já calejadas aceitem os desafios. Que nossas mãos tragam a força, paz, justiça pros meninos. O vento leva o tempo e o novo tempo me traz a mensagem do inferno dizendo que já não dá mais. Diz que eu não vou ser capaz, mas eu não olho pra trás. E que se dane os pessimistas, as vontade de Satanás. Não me protejo com as armaduras dos deuses de neon. E não me armo com os brinquedos de furar moletom. Minha espada, palavra pura, minha coraça, justiça. Hipocrisia hipnotiza, tipo areia movediça, Senhor. Que me proteja, que esteja sempre comigo, Senhor. Prepare uma mesa perante meus inimigos, Senhor. Sei que me sondas, conheces os meus segredos. Por isso no vale da morte eu já não sinto medo. Vela se falta luz, espada se falta cruz. Ela já disse que a poesia da vida é Jesus. Isso é lindo, meu espírito a combustão. Que não sobre nada além da brasa viva aquecendo meu coração. Só um peso na balança, eu quero a justa medida. Mulher nua de olhos tapados parece utopia. Então julgue cada causa de maneira eficaz. Que os moleques cheios de catarro não precisem roubar mais. Que não matem mais, que não morram mais. Que não chorem mais, que não sofram mais. Que venha a nós seu reino e que se instale a paz. Que seja feita a sua vontade sobre nós mortais. Que o pão nosso de cada dia não seja só pros bacana. Nos ensina a perdoar, que eu sei o rancor engana. E eu sei que todo dia quer nos